Salve o caboclo Tupinambá. Salve o caboclo Tupinambá de Aruanda. Povo da terra, eis que é chegada a hora. Eis que é chegado o momento. Momento de ser mostrada a verdade. Momento de ser mostrado o que estava no oculto, que muitos de vós não podiam ver. Momento de ser revelado. Momento do véu cair. Haverá desgraça de todas as formas? Sim. Mas ai de quem? Das mãos de quem virá desgraça? Deus usa o mal para o bem. Mas ai de quem praticar o mal? Muitas das vezes Deus usa o mal para cumprir a sua vontade, mas ai de quem esse mal vier? Através das mãos, através da língua, através da escrita, ai de quem vier este mal. Deus vem usando aqueles que o povo não conhece, aqueles em quem o povo não acredita, aqueles em quem o povo não dá credibilidade, porque muitos que estão na fama, na glória terrena, não do céu, estes já não vêm sendo usados por Deus há muito tempo. Muitos destes já foram, sim, usados por Deus, mas hoje estão desviados do caminho pelas suas escolhas, pelo seu agir, pela tua conduta, seja famoso ou não famoso, seja conhecido ou não conhecido. E eu digo isto em todas as áreas, seja na política, seja na religião, seja no meio empresarial, seja no meio artístico, seja no dia a dia, no individual e no coletivo, no ser humano comum, em todos, toda a humanidade da Terra. Muitos já estiveram com a bênção, com a unção do Pai no topo de suas cabeças. Mas pelas tuas escolhas, esta unção já não está mais ali. Já ali não está mais. Porque esta unção só é mantida mediante a escolha. Ela só é perpétua mediante a manutenção da escolha. A escolha desinteressada, sempre pensando no próximo, nunca em si mesmo. A unção fica obscurecida quando entra no coração do homem a vaidade, a soberba, o orgulho, o ego inflado, o egoísmo, a sede de poder, a ganância, a sede pela voz de comando, a sede pelo aplauso, a sede de aparecer quando entra este tipo de paixão, todas essas paixões e outras, a unção do Pai que foi dada é removida, é retirada pelas tuas próprias escolhas, homem. Artista famoso e rico, tu és homem, tu não és Deus. Político famoso e rico, tu és homem, tu não és Deus. Empresário famoso e rico, tu és homem, tu não és Deus. Médium famoso, tu és homem, tu não és Deus. Médium, todos os livros que vieste das tuas mãos através da psicografia vêm de Deus. A glória, médium, não é tua. Médium, tu és apenas instrumento do Pai. Científico famoso, cuidado como tu usas a tua inteligência, pois tua inteligência é concedida por Deus para beneficiar os teus irmãos, não a ti próprio. Político que adquiriu um título, seja ele qual for, do vereador ao presidente. Teu título, quem te concedeste foi Deus. Tu tens este título com permissão de Deus. E Deus te concedeu este título para tu ajudares o teu irmão, o teu próximo, o povo, não a ti mesmo apenas. Milionários e bilionários, teu corpo um dia perecerás. E para onde tu vai, tua fortuna não é levada. Veja bem como tu usas o teu dinheiro, pois a fome e a pobreza está nos teus olhos, está do teu lado o tempo todo, e tu finges não enxergar. Tu serás lançado ao fogo pela tua atitude. Abra as tuas mãos. Abra as tuas mãos. Leia a Bíblia. Leia a passagem de Lázaro e o pobre. Cuidado. Cuidado. Porque o ranger de dentes pode ser grande. Tu estás na ilusão, mergulhado na ilusão, obscurecido, com o coração e a alma obscurecida pela riqueza e pela ganância. Cuidado, todos aqueles que atacam o profeta do Senhor. Não toqueis num profeta de Deus. Não maltrateis um profeta de Deus, seja ele quem for, pois a cobrança será grande. A cobrança será imensa, principalmente nas épocas atuais de transição. Todos aqueles que insultarem, que atrapalharem a obra do Pai, serão cobrados. ainda haverá muitos desencarnes. E não importa o que se faça, o que se tente, todos aqueles que precisarem desencarnar deste vírus irão pelas suas escolhas. Porque o que decide se se vai desencarnar ou não deste vírus é o que tu sente, é o que tu pensa, é o que tu fala, é o que tu escreve. Mas lembre-se, nem sempre o que sai da boca são pérolas. Nem sempre o que se sai da escrita são pérolas, porque Deus, mesmo que a fala seja bonita e a escrita seja bonita, Deus não vai olhar o que tu fala apenas e nem o que tu escreve. Deus vai olhar no mais profundo da tua alma, e isto não tem como tu esconderdes dele, porque nada fica no oculto para o Pai. Portanto, preste atenção no que tu falas e no que tu escreves, porque Deus também não vai olhar só isso. Ele vai olhar o que tu tens no peito, o que tu tens no mais profundo do espírito. Ele irá olhar cada átomo, cada molécula, cada partícula, cada célula tua. Ele conhece quem tu és. Desde que tu existe, desde que tu começaste a existir, conhece toda a tua trajetória imortal. Te conheces muito mais do que tu mesmo, porque muitos de vocês não se conhecem, não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem onde estão e nem sabem para onde vão. Tolos. Deus tudo vê. Tolos. Estão sendo vistos, monitorados a todo instante, a todo momento. E não se monitora só o que tu falas, se monitora o que tu pensas, o que tu sentes. Tolo, homem tolo. Cuidado, homem. Cuidado, político. Cuidado, empresário. Cuidado, influenciadores. Cuidado, profeta, médium, seja da religião que for, cuidado com as tuas atitudes, porque Deus já não está com muitos de vós, seja famoso ou não, seja autor de psicografias ou não. Deus já não está há muito tempo com muitos de vós. Deus, nesse momento, vai usar os seus verdadeiros profetas, que verdadeiramente amam, puros de coração, que o servem por amor, não por fama, não por dinheiro, não por reconhecimento, não por aplausos. Os profetas que não usam o seu conhecimento e nem o nome de Deus para inflar os seus egos. Cuidado, médium. Médium que debocha. Médium que ataca. Médium que ofende. Outro profeta de Deus. Outro médium. Cuidado. Porque o teu destino pode estar sendo traçado. E eis que o desencarne pode vir de repente. Eis que hoje a morte bate à tua porta. O que tu mostrarás ao Cristo que tanto tu fala, que tanto tu menciona? Dirás para ele que incorporou entidades venerandas, que psicografou livros, que expulsou demônios em nome dele, pois ele dirás para tu: aparta-te de mim, não te conheço. O mesmo serve para políticos, empresários, artistas, influenciadores. Mude agora. Mas para mudar será necessário humildade para reconhecer o erro. Humildade. O primeiro requisito para ser um servo do Cristo. Humildade. Mas se o orgulho prevalecer, aí tu perde, tu é derrotado. Pense bem no que tu pensas, pense bem no que tu trama, pense bem no que tu maquina, pense bem nas tuas intenções. Porque atacar um profeta do Senhor ou tramar contra ele, atacar a obra a qual ele participa, não é atacar o médium, nem a casa que ele trabalha. Tu estás atacando a Deus, a Jesus, aquele que tu diz amar. Cuidado, pois é chegada a hora. Ainda há um pequeno tempo, um tempo curto, para mudar a forma de pensar, de sentir, para mudar a escolha que tu estás fazendo. E eu falo isso para muitos, não é para um só. E não ache que a mensagem não é para tu, porque é. Pense bem. Salve o povo de Aruanda. Salve Oxóssi. Salve o caboclo Tupinambá. A paz de Jesus.